Saudações a todos! Meu nome é Paulo e represento uma equipe que é apaixonada pelo jogo de bingo. Nosso objetivo é compartilhar todas as informações úteis sobre o bingo e fornecer ferramentas úteis para o jogo. Hoje, quero lhes falar sobre nossa incrível ferramenta, o gerador de cartelas de bingo para jogar bingo com diferentes números de bolas, 90, 80 e 75. Você pode encontrar o gerador de cartelas em nosso site brasilbingoonline.com. Essa ferramenta permite que você crie cartelas exclusivas para seu jogo de bingo. Quer saber mais sobre sua funcionalidade? Então vamos começar! Na página do gerador, você encontrará diferentes opções de jogos de bingo, incluindo jogar com 90, 80 e 75 bolas. Você também tem a opção de escolher o design das cores das cartelas para torná-las ainda mais originais. Temos as cores laranja, rosa, azul, verde e preto para você escolher. Além disso, nosso gerador permite que você crie de 1 a 10 conjuntos de cartas, para que você possa criar quantas cartas precisar para o seu jogo. Isso é especialmente útil para eventos beneficentes, festas familiares, festivais de rua e outras atividades em que você precisa de muitas cartelas para jogar. Para usar o gerador de cartelas de bingo, basta visitar nossa página em brasilbingoonline.com. Adicionamos um link para a página na descrição deste vídeo. Como fazer isso? Vou lhe mostrar os passos simples. Basta clicar no link da página de geração de cartelas de bingo na descrição do vídeo ou abrir seu navegador, digitar brasilbingoonline.com na barra de endereços e ir para a página Card Generator, Gerador de Cartelas. Escolha o tipo de jogo de bingo que você deseja, 90, 80 ou 75 bolas. Agora, escolha um design de cor para as cartelas. Você tem a opção de escolher entre 5 lindas cores. Digite o número de conjuntos de cartelas que você deseja. Você pode escolher de 1 a 10 conjuntos. Preencha o formulário com seu nome e endereço de e-mail. Isso serve para que possamos lhe enviar os cartões gerados. Lembre-se de marcar a caixa ao concordar em receber informações sobre os novos recursos do nosso gerador. Clique no botão Send, Enviar. Depois disso, verifique seu e-mail. Você deverá receber um e-mail com um arquivo PDF anexado contendo os cartões gerados. Abra o arquivo e verifique se você tem o número certo de cartelas de bingo com o desenho escolhido. Agora você está familiarizado com o nosso gerador de cartelas de bingo. Sinta-se à vontade para usar essa ferramenta útil em eventos divertidos, feriados, reuniões familiares e outras ocasiões em que precisar de cartelas de bingo. Obrigado por dedicar seu tempo para aprender sobre nosso gerador de cartelas de bingo. Visite nosso site brasilbingoonline.com para começar a usar essa ferramenta agora mesmo. Desejamos a você boa sorte e que se divirta muito jogando bingo.